é para os apaixonados, abandonados, derrubados, todos por uma mulher. Adalvelon. Batendo a porta do meu quarto, ela me disse adeus. Tentei lhe perguntar por que ela não respondeu. Quis falar. Não se abandona um homem sozinho que te dá carinho, que gosta de amar. Não se abandona um homem na cama, um homem que ama é difícil encontrar. Não se abandona um homem sozinho que te dá carinho, que gosta de amar. Não se abandona um homem na cama, um homem que ama é difícil encontrar. É assim. portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Batendo a porta do meu quarto, ela me disse adeus. De amar. Não se abandona um homem na cama, um homem que ama é difícil encontrar. Não se abandona um homem sozinho que te dá carinho, que gosta de amar.